produzindo os melhores CDs pra você. DJ Tylon, bora pra cima, meu DJ, no 12! Pensei, enlouqueci meu coração, você viver um grande amor, não conheci o que é paixão. Da 007 CD DJ Tylon, uma explosão do momento. CD DJ Tylon, DJ Tylon. Eu pensei, enlouqueci meu coração, você viver um grande amor, não conheci o que é paixão. Consagrado do Pará. DJ Tylon. DJ Tylon. Um novo conceito em melody. Seu amor me conquistou, seu olhar me fez sonhar. O seu universo hoje é meu castelo. Hey, hoje

gostoso, sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. E eu sou friboi, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou friboi, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Eu não sou friboi, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou friboi, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou gordinho, sou gostoso, sou um rei de... DJ Tylon, ligando você ao futuro. CD DJ Tylon, aqui o sucesso continua. As melhores músicas você curte aqui. Joãozinho e Maria, tá fechado o pop. Lá chegaram e deram muita sorte. Mariazinha ficou em Feito do meu lado. Produções e mixagens DJ Tylon Productions. Produções e mixagens DJ Tylon. Tudo para o seu áudio e vídeo. Joãozinho e Maria, tá fechado o pop. Lá chegaram e deram muita sorte. Mariazinha ficou impressionada. Feito do meu lado. Desce até o chão. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. DJ Tylon, original. É pressão na concorrência. Desce aí, vem meu bem. Você me enlouquece com esse traseiro. Enlouqueço, me amarra, é tão perfeito. Me dê seu Instagram, vou seguir você. Desce aí, vem requebrando aí. Descendo até o chão. Até o chão. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. A macharada, macharada, vira o cabeção. Quando você desce até o chão. Você é toda boa, me tira o ar. Te quero em minha cama, vem me amar. Desce aí, vem quebrando ele. Descendo até o chão. Até o chão. A criatividade não para. Com DJ Tylon. O Garoto Produções. Banda Os Brontes. A maior referência em Melody. Desce aí, vem meu bem. Você me enlouquece com esse traseiro. Enlouqueço, me amarra, é tão perfeito. Me dê seu Instagram, vou seguir você. Desce aí, vem requebrando aí. Descendo até o chão. Vamos lá, colhe-me. Mexe esse bumbum e desce até o chão. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Você é toda boa, me tira o ar. Te quero em minha cama, vem me amar. Desce aí, vem requebrando. Mexe esse bumbum e desce até o chão. Conheça o que é bom. Acesse radiodjtylon.com. Amanheceu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na blusa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tem outro em meu lugar. Amiga, fique calma, não deve ser nada demais. Só deve estar com seus amigos e perdeu a hora de voltar pra casa. Não posso acreditar. O que foi, minha amiga, pode falar. O batom da blusa dele é o mesmo da sua boca. Escuta, deixa eu te explicar. DJ Tylon, simplicidade e humildade ao seu dispor. Batidão e Rebeca Lindsay, juntas pela primeira vez. Amanheceu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na blusa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tenho outro em meu lugar. Amiga, fique calma, não deve ser nada demais. Só deve estar com você. Perdeu a hora de voltar pra casa. Não posso acreditar. O que foi, minha amiga, pode falar. O batom da blusa dele é o mesmo da sua boca. DJ Tylon original. É pressão na concorrência. Vamos nessa, DJ Tylon! Detona! Eu vou te dar o piracosom. Eu vou fazer o piracosom. Eu vou te dar o piracosom. Eu vou fazer o piracosom. É o suco que faz gostoso. Piracosom, é o suco que faz gostoso. A gatinha já entrou e o DJ já detonou. DJ Fabrício e Comparalze. www.radiodjtylon.com. O maior sucesso em Techno Melody, Marlon Branco, de Santa Isabel, DJs Léo e David. É só emoção. DJ Tylon. DJ Tylon. Eu vou te dar o piracosom. Eu vou fazer o piracosom. Eu vou te dar o piracosom. Eu vou fazer o piracosom. É o suco que faz gostoso. Piracosom. É o suco que faz gostoso. Apoio www.wesleyorsites.org. Como é que é, DJ? Bota pra torar o piracosom. DJ Tylon. DJ Tylon. Tocando só o que é sucesso pra você. CD DJ Tylon. Porque o sucesso continua. Se a noite em claro eu não conseguia dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio, pedi um café, que vem amargo que eu tinha me tirei do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordei.

007. Oh, oh. Eu sei que não sou perfeito, mas não deixo de lutar. Pois meu coração sem jeito não se cansa de te amar. E no frio que cai à noite, meu corpo deseja o teu. Me vejo em pleno desespero sem você, que aqui não está. Mas se quiser me achar, você sabe onde me encontrar. E foi com eles que tudo começou. Os magnatas. Pois meu coração sem jeito não se cansa de te amar. E no frio que cai à noite, meu corpo deseja o teu. Me vejo em pleno desespero sem você, que aqui não está. Mas se quiser me achar, você sabe onde me encontrar. E foi com eles que tudo começou. Os magnatas. DJ, DJ, DJ Tylon, Tylon, inova mais uma vez, a concorrência tem que respeitar. Estou perdida, dançando pela noite, não quero mais cantar, eu quero te amar. Fique comigo no nosso ninho, que nessa noite eu vou te conquistar. Me ame, me beije, na garotinha, mega mix. Me ame, me beije, na garotinha. DJ Tylon, produzindo o que você gosta de ouvir. Sempre produzindo o que você gosta de ouvir. Pra você, DJ Tylon. DJ Tylon. Vamos nessa, DJ Tylon. Manda ver. Super liga do pop. A nós já é. Seis LC Juninho, nossos manos é de fé. Estando feliz, ou estressado. Um pouco de grana, ou excitado. O pop é o pop, tá dado o recado. O papo é reto, mas não caqueado. Vambora pro pop. Eu sou super pop. Vamos lá, amiga do pop, bora embrigar. Super pop. O DJ consagrado do Pará, DJ Tylon. DJ Tylon. Tylon, um novo conceito em melody. A máquina humana de tocar sucesso. Só traz cachaça pra todo mundo aí. Desce uma, desce duas, desce três, bem gelada. Pra lavar, lavar, lavar, lavar, lavar. Desce uma, desce duas, desce três, bem gelada. DJ Tylon Production, o garoto produções The Best DJ. DJ Tylon. Segunda, sexta-feira. Brasil. Acesse www.radiodjtylon.com. Hoje eu descobri, não vivo sem você. Pra que brigar assim? Não dá pra entender. Você me machucou, feriu meu coração. De fazer sucesso. É Billy Brasil. Brasil, Music Projects. Tylon, produzindo os melhores CDs para você. Produzindo os melhores CDs para você. Às vezes você perdoa uma pessoa, não pelo motivo do seu erro, mas sim porque a falta que ela faz acaba com você. A paixão vem se esfriando, fica tão difícil de manter. Por perto ou onde quer que eu vá, lembranças de você. O amor não vem de beijos quentes e de abraços apertados, muito menos. Ele vem das pequenas atitudes de carinho. Sempre desejei você aqui comigo, no que tanto batalhei pra te esquecer. Mas o que tenho no coração é forte, não dá pra remover. Eu não vou deixar a distância atrapalhar o amor que eu sinto por você. Eu não vou deixar a distância atrapalhar o que eu tenho pra lhe dizer. Eu não vou deixar a distância atrapalhar o amor que eu sinto. Swing Batidão. Ela está de volta mais uma vez. Banda, banda, os brothers. Acesse www.radiodjtylon.com. DJ Tylon original. Bora pra cima, meu DJ, no 12. Às vezes você perdoa uma pessoa, não pelo motivo do seu erro, mas sim porque a falta que ela faz acaba com você. A paixão vem se esfriando, fica tão difícil de manter. Por perto ou onde quer que eu vá, lembranças de você. O amor não vem de beijos quentes e de abraços apertados, muito menos. Ele vem das pequenas atitudes de carinho. Sempre desejei você aqui comigo, no que tanto batalhei pra te esquecer.